Tem um pinguinho de gente correndo na sala. Com um sorriso banguela, eu não quero mais nada. E aí, São Paulo? Se multiplica. Quem nunca sonhou ter isso na vida? Ser herói de alguém e melhor ainda, ter do lado a Mulher Maravilha. Tem um pinguinho de gente correndo na sala. Com um sorriso banguela, eu não quero mais nada. Sabe aquele amor que se multiplica? Quem nunca sonhou ter isso na vida? Ser herói de alguém. Sabe aquele amor que se multiplica? Quem nunca sonhou ter isso na vida? Ser herói de alguém, ter do lado a Mulher Maravilha. Você toca ela aí? Bora. Chama 5KM. Alô, galera, ligado no Multishow. Vamos junto, Brasília. Vem, vem. Doente de saudade, ideia tá pra viver. Por conta das horas, são dois dias sem te ver. Já deu pra entender que você me faz falta. E pra chegar até você, eu já decorei seus 5KM, 7 sinais, 20 esquinas, 2 hospitais, 7 andares, dando as voltas todo o seu quarto. Agora, agora, agora, agora. Olha sua, o filme é só pra arrumar desculpa. O filme é só pra arrumar desculpa. Desliga esse abajur, que o show não precisa de luz. A salva se eu sustente, a escolha é sua. O filme é só pra arrumar desculpa. A gente pausa, volta e continua.

não tem coração. E me traiu, tira o pé do chão. Você não sabe dar valor. Vem São Paulo, vem São Paulo, vem. Um, dois, três, vai! Aô, tá no beat! Abraço pra sua amiga. Vou nem cantar essa, vai. Enquanto cê não volta, eu tô largado a faça. Maldito sentimento. Canta aí, São Paulo, vai! Oh, a falta de você, bebida, não ameniza. Tô tentando apagar fogo com gasolina. Você vai pra lá, miserável. Meu orgulho caiu quando subiu o álcool. Aí deu ruim pra mim. E pra piorar, tá tocando uma cama de arrastar. O chifre no asfalto. Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende. De novo eu fechando esse bar, afogando a saudade aqui em São Paulo. Tô beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira, vê se risca a faca. Enquanto cê não volta, eu tô largada as traças. Abraçando as garrafas. Solidão em companheira. Nesse risco a faca. Enquanto cê não volta, eu tô largado as traças. Maldito sentimento. Oh, oh, oh, oh. A falta de você, bebida, não ameniza. Oh, oh, oh, oh. Tô tentando apagar fogo com gasolina. Oh, oh, oh, oh. A falta de você, bebida, não ameniza. Oh, oh, oh. Tô tentando apagar fogo com gasolina. Vai! Agora diz que ama e que vai mudar. Eu sei que a cena é forte, vai doer agora. Arrumei minha mala e tô caindo fora.

tomar vergonha na cara. Meu culpa não, dá um boi tender bobeira. Prioridade tem que ter. Você tem ou não tem, né, Daniel? Prioridade. Já doeu, mas hoje não dói mais. Tanto fiz que agora tanto faz. O nosso amor calejou, apanhou, apanhou, que cansou. Minha cama cê fez tanta falta que o meu coração te expulsou. Não tem mais eu e você. Tá fácil de entender. Vai jogando a mão, vai! Você me deu aula de como aprender a te esquecer. Obrigado, Brasília. Se quem ama perdoa, o que não me perdoa ainda, se arrependimento mata,

do seu embaixador quase morre do coração. Amor, já fez um golpe pra te ver. Juntei a grana, garotinha, contando as horas pra gente. Joga a mão pra cima, todo mundo. E gosto mais de você do que de mim, do que de mim. Oh, baby, gosto mais de você do que de mim. Vocês, todo mundo diz. Oh, baby, gosto mais de você do que do Gustavinho. Respire fundo, conte até 10. Senta pra você não cair. O que eu tenho pra te falar não é fácil de ouvir. Aí! Olhe pra mim, preste atenção. Desligue a televisão. Aproveita os últimos minutos. Onde? Vem, vem, vem! Hoje vai ser a nossa despedida. Onde te coube, hoje não cabe mais. Não vamos ser final feliz. Igual? Igual a todos casar. E aí? Eu não aguento mais fingir que sinto amor. A novela das nove acabou, já deu. Não quero mais. Pode voltar pra casa do seu pai. Eu não aguento mais fingir que sinto amor. Atenção, desligue a televisão. Aproveita os últimos minutos. Onde? Perto do meu coração. Vem, vem! Hoje vai ser a nossa despedida. Onde te envolve, hoje não cabe mais. Não vamos ter final feliz. O quê? Eu não aguento mais fingir sinto amor. De moda. Tanto de você em mim, sim, tanto de mim em você. Sabe bem que é o quê?